4, sua identificação, chegada com mais 1, deixa o número com 050, ajuste no 013, performance a 31 e rolamento a 17. Operativo, está todo o registro da metade com mais 1, chegada a 24. Cruising effect. Position 0-3, report modification. Radar 6-1. 0174, seu plano modificado ao 40, você dirigida para o tipo de tráfego, aqui 013, e para a base, como é todo, 1-8-9, para a base para a direita, por favor, 0174. horas a mais para sair nessa questão de 11 horas e 8 milhas, cruzando 2 horas e 6 horas, indo para 2 mil pousadas, até mais. 5127, passando a identificação, fica de chegada por 9 e 1, deixa a via para 2 horas e 6 horas, e 6 horas e 3. Aguarde, não são contas. 4547, libere à esquerda, via Lima, autorizado táxi, via Pátio 1 no Portão 6. Informo o teto 700 e 700 visibilidade 700. Informo 2 foito, vibração para sequenciamento, mantenha 303 em seu limite localizador. Para 3 metros. 127, reduz a velocidade para 2509. Velocidade 1809, passando a sua proa, enquanto passou o localizador, a posição estabilizada. Thank you. Consulta vetores para finalizar a sua boa tarde. Sou a 6258, curva à esquerda, na proa Glória 75, com limite radial 34.0. 4062, traço do Cifra 7, agora na sua posição de 11 horas, pode se levar no final da hora 7, o 2320. Porque nós nós iríamos fazer o cruzamento na vertical do campo. A senhorita, qual o procedimento que você está falando? Reporte visual para o 16 e 17. Como 27, fica para 2007, mantenha o seu carro. O 4062, fundo direito no 0040, o limite é a radial 3400, seu corredor, deixa para 2007. Yeah. é autorizado, repete para a modificação de regras de imigração do setor. Posição de 5 horas, 9 minutos.